Sheffield. Estamos começando mais um Tweep View. Eu sou o Eric. Eu sou o Mônio. E eu sou o Mick Garen. Mais uma? Mais uma personalidade? Esse é só em caráter de substituição, não é outra personalidade, não. Ah, bom, entendi. Eu vou tentar fazer mimimi em relação ao superior, falar o quanto eu gosto do espetacular. E sempre que possível, colocar uma piada ruim no meio. Ok. Pegou o espírito. O Magari não pôde gravar hoje, mas o Dante tá. O Dante não, o Mick. Como é que é? Mick Garen? Mick Garen tá aí, substituindo, né? Certo. Então, eu explico isso toda vez, mas a maioria das pessoas já sabem, né? Que a gente faz esses episódios comentados, a gente vai assistindo todo mundo junto aqui e tal, comentando. O pessoal pode ouvir como um Tweep View normal, ou pode assistir junto, ouvindo os nossos comentários, né? E pra assistir junto, Mônio, onde que o pessoal consegue ver isso aí? No Netflix ou comprando o Blu-ray importado. Isso. E o Blu-ray importado, ele tem legendas em português? Não só legenda, como áudio. Exatamente, olha só. Olha que maravilha. Então, aí quem vai pagar patrocínio? Netflix e Amazon agora? É, bem pedido, né? Ia ajudar bastante, viu? Hoje nós vamos assistir aqui os episódios 5 e 6 da segunda temporada, né? Tá acabando, tristeza. Chuif, chuif. Então, como sempre, a gente faz uma contagem de 3, 2, 1, play, e na palavra play, todo mundo playa junto. Então, podemos? Podemos. A qualquer momento. Então, 3, 2, 1, play. Ah, é claro, a gente se conhece desde criança. Capitão Stacy fazendo filminho do Peter já no início. Se não foi ele que fez, ele com certeza guardou uma cópia dessa gravação. Quanta coisa podia mudar em apenas... É, começa bem como sempre. Nada. A última vez já teve o prazer de ver o Brock ali no topo de um prédio. Ou não, né? Porque não achou nada. Imagina, quem disse que foi o Brock? A imagem que apareceu. Não sei, mano. Ah, tá. É, o último tweepcast nosso foi sobre o Venom, né? O link tá no post aí. O Brock já apareceu pra mostrar que a gente fez tudo de propósito, né? Ah, com certeza. O que eu acho muito engraçado aí no Areia roubando a joalheria é porque ele assume forma de martelo pra quebrar os vidros. É praticamente uma lanterna verde, né? Isso é o que eu chamo de uma grande sacada. Engraçado, eu achei que a pessoa devia saber. E na porta da joalheria ele já volta ao normal, né? Muito... Por que não? É pra ninguém ter dúvida, né? Se alguém desconfiasse que aquela areia poderia não ser o Homem-Areia, né? Ele já tá claro que é ele. Poderia ser qualquer outro homem de areia da cidade. Não é. Ei, caramba. Tô evitando fazer a piadinha que o Homem-Aranha ficou atoladinho. Ah, meu Deus, uma guilhotina de areia. Mas acho que no máximo ia doer, né? Do jeito que tava ali, não ia cortar nada, né? Sou obrigado a comentar que eu adoro essa musiquinha. Eu não lembro que comentário que o Magaren faria nessa hora. Por que foi cancelado? Por que foi cancelado? Isso. Essa animação é muito boa. É. Desenho. Mônio, você tá cantando baixinho ou você tá sussurrando com alguém? Ah, eu tava cantando baixinho. Tá. Homem-Aranha. Pô, eu tinha me livrado disso, cara. Mas você consegue ouvir essa música e não lembrar da Portugal? Levou tempo pra eu me livrar disso. Olha. Se livrar do quê, mano? Como é que era? Incrível, incrível Homem-Aranha. Ah, bom. O espetacular Homem-Aranha. Tem certeza que eu tô bem nessa luz? Você tá ótima. Caramba, o Capitão Stacy tá sem limites. Tá aumentando o cast dele grande, hein? Tá melhor que a BBC já. É, valeu. Homem-Aranha é muito burro, né, cara? Novidade. Ah, meu Deus, era um homem hídrico ali atrás? Ai, caramba. Muito bem, campeão. Tudo bem. E não é a primeira vez que ele faz isso, não. Ele já esqueceu, já deixou o dinheiro pra trás uma outra Primeiros vez. Passos. Tá legal, que negócio é esse? Ah, você não soube? Estão namorando. Ah, não, estão O nome não. do episódio é Primeiros Passos, né? Liz, eu não posso. Eu não vou deixar que faça isso. Romper com o Flash é uma coisa, mas isso é... É sem o T ou o Netflix que tá errado, hein? Me deixa ser feliz, tá bom? Porque no Netflix tá First Steps. Meu irmão voltou. Eu não sei se é alguma coisa referente à Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Se realmente só falta o T. Falta o T. First. Nem tanto tempo assim, né? Ora, Seymour, calma aí. Não precisa ficar desse jeito, não. Escuta... Eu tenho uma barbada certa de 6x1. Tá fim? Eu não faço mais isso. Você tem que pegar na mão dele? Você tá acabando com a nossa reputação. Isso que me acha. Você costumava segurar minha mão. Ainda seguro, gata. Oh, Kenny. Quê? Quem precisa dela? Ah, é no último episódio ela... Ela largou o Flash, né? Diz aí, qual é o nome do gata? É o Flash. Isso. Tachano Yen, segundo ano. Está em sua turma de biologia? Ah, ela Vocês tá podem comentar turma, também. Sim. Obrigado. E aí, Chachan? Eu tava comentando no mudo. Comentei da Chachan, pô. Ah, eu não pensei. O que você tinha falado que ela aparece aí? Ah, ela começou a falar, Chachan. Nem lembro se eu ia pro Vietnã conhecer ela, que maravilha. Você pode me agradecer na festa. Eu não consigo Sempre humilde. Tirar o Ed da minha cabeça. Mas eu passei tão rápido que podia ser qualquer um. A hora que eu fiz o comentário de que é incrível como o Peter é disputado por mulher bonita também tava no mudo? Tava. Eu tô vendo aqui. Eu preciso falar que a frase dele antes dele dar esse golpe de ninjitsu no Harry foi muito suspeita. Ele falar que não consegue tirar o Ed da cabeça é complicado. Ah, oi, Gwen. Nossa, como eu senti a sua falta. Bom, pra falar a verdade de vocês dois. Harry, você se lembra da Liz? A gente tá... Ah, é, o Harry tava mal, né? Parabéns, cara. Tá um pequeno problema aí, né? Você vem, Pete. Ai, meu Deus. Eu não quero perder a palestra, é tão fascinante. Caramba, ele tá mal, hein? Tá vendo coisa pra tudo quanto é canto. O que tem na água de Novo Horizonte? Na verdade, é porque ele encostou no Harry e acabou sendo contaminado pelo LSD. Bilhar Céu Grande podia ser Bilhar Céuzão, né? É surpresa. Seria legal também. Céuzão, sou a favor do Céuzão. Ficar incógnito. Ah, qual é? Cabeça de martelo, me dá uma chance. Bom, talvez eu tenha algumas ideias. É por isso que ele fazia o martelo com a careia. Em homenagem a quem contratou. Tá vendo? Ah, claro. Tenho certeza que ele pensou nisso. Agora eu gostaria de apresentar dois professores convidados neste semestre. Dirigindo a peça do colégio deste ano, temos a honra de ter o astro da Broadway, St. John Devereaux. E conduzindo um seminário de criminologia especial e semanal, o capitão George Stacy, do Departamento de Polícia de Nova York. Uma salva de palmas. É, você deve estar orgulhosa. Tô falando, olha o capitão Stacy. E o diretor avisou, e ele vai estar andando com uma câmera na mão, mas não se preocupem, ele falou que vai estar fazendo um documentário. Ele deu uma piscadinha, pareceu que foi pra Gwen, mas foi pro Peter. Não, eu tô falando sério. Você foi a única que reparou que eu tava com problemas. Se alguém não ouve o Tweep View Classic, vai lá nos antigos, vocês vão entender essa implicância nossa com o Capitão Stacy, né? Se... Os filminhos do Capitão Stacy. Se você tá vendo esse episódio no Netflix legendado, ele não tentou desentupir uma pia. Quando ele falou Diabo Verde, ele tava falando, na verdade, Duende você Verde. Pode ser meu pai. Você que decide. Claro, por que não? E aí, vocês querem ir junto? Desculpa, eu sou a ex do Flash, lembra? Eu não fui convidada. Então, ele me convidou. Mas eu não pretendo ir. Nossa, ele sabe que estamos juntos e mesmo assim te convidou. Acho que ele não se importa. Até parece. Flash Thompson é uma pessoa madura. Então qual é a sua explicação? Então tá combinado. Nesse sábado vamos nós quatro. Ótimo. Eu perdi o lugar. Onde Nossa, que eles vão? Essa foi mal. Na festa do Flash. A sua vida que é onde eles estão vendo esses vídeos. A cada dia. Você finalmente tem uma namorada. Tá, tudo bem. Talvez não seja que você idealizou, mas tem, né? E agora, meu Deus, a Tia May já virou a Veia-Aranha aí. A última coisa que eu preciso é do retorno do Duende Verde. Olha lá, de novo. Então é esse produto químico que o Harry tem, tá viciado. Diabo Verde, ele deve ter... tá cheirando isso. O Ed Brock de novo, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Será que também é coisa do LSD? Caramba, eu tô surtando. Ou do Diabo Verde. Quem é o próximo? Olá, Diabo Verde, venenoso. Essa legenda aí tá beleza, hein? Tá, muito boa. Eles jogaram no Google Translator lá e... que saiu. Goblin não é diabo nem aqui nem na China, cara. Olha o Atlas. Igualzinho no God of War. Ele também é feito de areia lá? Não, ele joga o globo no... o protagonista. Ah, ótimo. Uma agulha no palheiro. Eu acho que seria meio irresponsável destruir tudo só pra encontrar o Homem-Areia. Ah, eu, se eu fosse ele, eu faria isso. Afinal, considerando todos os crimes que ele já fez, estragar algumas obras de arte, não seria nada. Obrigada por deixar eu compartilhar esse dia especial. Você sempre será importante pra mim. Alguém aí viu o Pete? Que indigestão, hein? Que indigestão. Continua aparecendo no meu caminho. Eu tenho um comprador disposto a pagar muito no mercado negro pela urna de Morfeu. E de jeito nenhum vou deixar você atrapalhar essa grande sacada. Só pro momento eu entendi ele falando pagar muito no mercado livre. Mercado negro. Só referência, hein, aquele conto de fadas. Isso. Eu estava perdendo muita areia e meus advogados fizeram eu me alimentar com silicato. Eu consigo me alimentar de quanto eu quiser disso, mas você ainda não viu meu maior truque. Ih, rapaz. Shiva. Você é patético. Eu sou patético? Pra caramba. Mortal Kombat? É, pois é. Poderes, você podia fazer algumas coisas boas, sabe? Ajudar as pessoas, mas você desperdiça Mortal tudo Kombat, mano. Será que eu poderia me tornar um herói? Ih, ficou como tristinho. Você? Bom, né? É, eu acho, mas você sabe. Falou que ele continua fazendo os mesmos crimes, apesar dos poderes, continua tentando. Tentar os mesmos crimes que o Flint Marco fazia. Tipo, pensar grande, vai roubar, assaltar algum lugar maior. Foi a mesma coisa que eu pensei, cara. Ele acabou de dar ideia do cara ser um grande vilão. Cara, que forma de locomoção. Olha, que carro bacana, hein, Harry? Presente. É, porque se ele for pelo ralo, ele perde a urna. Ele já percebeu isso. Ah, olha só. Então, tá aprendendo. Aprendeu depois de errar umas duas ou três vezes. De conversível, a gente tem que ir com a capota abaixada. Beleza. É, que cor que é o conversível? Pois é. Se parece daltônico ou... Não. Só pra fazer referência. Na esquina. Oi, grandão. Pronto pro seu beijo de aniversário. Caramba, mas... longe pra caramba. Quem convidou o esquadrão de nerds? Na minha festa. Eu acho que é porque você mandou um convite pra mim. Ah, não foi. Caramba, MJ. Foi a minha... mãe! É claro que convidei Peter, afinal ele é seu melhor amigo. Oh, a Mary Jane é mãe do Flash. Isso foi no primário, mãe! Ah, meu Deus! Você fazia parte do pessoal nerd? Quem vocês acham que deu esse apelido pro Eugene? E não foi porque ele corre rápido. Eu tinha 4 anos, bebê. Mãe! Você chama isso de castelo? É! Que é isso, hein? Ó, e lembrei agora da revista lá do... Não sei se a gente fez trip view dela ou se foi antes da... Que o Homem de Ferro tinha tipo uma menininha que ele cuidava dela. Isso é coisa recente. Não lembro disso, não. Caramba, a menininha é mágica! Sim, ela é pata, cara. De nada, garota. Você agora viu que ele constrói o... o negócio da cabeça. Ele constrói uma mega... escultura de areia, e a hora que ela vai apreciar, ele destrói tudo, porque ele é vilão. Porque ele não é tão bonzinho assim. Cara, pra mim isso é obviamente uma menina. Por que a legenda continua chamando de garoto? Não sei. A legenda na dublagem é garota. O que você queria? Mas aqui, essa legenda da Netflix, ela é meio zoada. Inclusive, ela é diferente do Blu-ray e tudo mais, tá? Se alguém for comprar. Pelos serviços de super vilão. Ah, essa era pra ser a minha grande sacada! Então não está pensando tão grande. Aquele petroleiro acha um jeito de parar. O Areia teve problema com o imposto. Toda essa crueldade, isso sim vai ser uma grande sacada. Pronto, de novo, falando pra ele pensar grande. Capitão, não estamos indo mais perto da praia? Parece que a praia está se aproximando de nós. Motores. Não era pra ele conseguir, não era? Fazer isso? Não. Apesar que ele comentou alguma coisa sobre estar mais forte, alguma coisa assim antes, não foi? Mas ainda assim ele se misturaria com a água, pô. É. A não ser que ele tenha ingerido uma quantidade absurda de areia pra fazer uma ilha flutuante. É, pois é. Acho que não teve tanta mudança enquanto eu nunca ouvi falar de ilhas flutuantes, mas... Já, mas foi por um erro da pessoa. E aquela do Hércules lá, do Tape View Class? Ah, meu Deus, esquece aqui. Que história ruim aquela. Agora você fica com ciúme, Sr. Peter. E aí, ele se drogou, destruiu a carreira de jogador, a chance de uma bolsa de estudos na faculdade, então tudo. Cara, quantas dessa menina precisa pra fazer esse cara, hein? Considerando a massa. Preciso de umas 8 ou 10 dela pra fazer. Sabe que essa frase pode ser interpretada de maneira muito errada, né? Ele sumiu. Quantas dessa menina é necessária pra fazer ele? Não, eu falei da massa. Saberemos mais em uma hora. Nesse meio tempo vou dar uma boa notícia sobre um grupo de rock. Que isso, o Peter tá com medo da gente? O Peter saiu com medo dos espectadores, você viu? Oh, nossa, tem um monte de pessoas olhando pra mim. Ou então é a mãe do Flash com a câmera que tá perseguindo ele pra todo lado. É, mãe, é claro que eu tô me divertindo. A festa está ótima, todo mundo está aqui. Ou quase. Ô, Randy, você viu a Xaxã? Desculpa, Romeu. Ah, eu não entendo. Eu sou o Flash Thompson, herói, uma lenda. As garotas não rejeitam o Flash, elas agarram a chance de... Mãe, desliga isso! Sempre humilde. É um estudante superior. Caramba, Areia, eu conheço um time de basquete que aproveitaria um cara do seu Mick tamanho. Garen aí, como é que é? Mick Garen tá muito tolerante. Né, não. É ofendido com o superior. Nossa. Mas é engraçado como em desenho eles conseguem usar o Homem-Areia melhor do que nos quadrinhos, né? Pois é. E como esses mergulhadores são fortes, né? Não é pra estar conseguindo nadar com um cabo desse tamanho. Caramba, nessa velocidade? Não dá, não. Ah, acho que tem um. Deve ter um motorzinho, né, nesse negócio com luz ali que tá do lado do cabo. Mas estava batendo a perna? Ah, talvez é pra não perder o costume, né? Pelo hábito. Pelo hábito, exatamente. Vai que desaprende. Esse tapinha de amor foi só o começo, aranha. Esse é o tipo de luta que você pensa, não tem jeito do cara ganhar, né? Mas depende de qual cara. Do Homem-Aranha. Consegui chegar na praia. Chama um monte de gato, cara. Meu Deus. É, estou vendo. Cancele. Marco. Ei, rapaz. Uma vez inútil, sempre inútil. Me tira daqui. Não, todo desastre ecológico. Terrível. É o melhor que pode fazer? Ah, funcionou com o Golias. Você já pensou em tentar pegar alguém do seu tamanho? Não, eu quero acabar com sua raça desde o dia. Isso parece muito uma luta de videogame. Tipo aquela do mistério do PlayStation, sabe? O mistério gigante. Lembro vagamente, assim, não joguei muito do PlayStation. Eu também não. É, tem uma lá que você enfrenta um mistério gigante, aí você. Tem vários andares o lugar, assim, é tipo uma. Como é que eu explico? Ah, sei lá, são vários andares circulares com um espaço grande no meio, como se fosse um shopping, sabe? Aí ele fica nesse meio aí, você vai pulando de andar em andar pra acertar ele. Eu baseando na minha memória, pode ser que não seja exatamente isso, mas ok. Bebê não era shopping, não era um mistério, vai saber. Pois é. Cara, meu sonho é ver o mistério em um filme. Não precisa nem ser o vilão principal, sabe? Eu acho que você já comentou isso. Mas é que eu realmente quero muito isso. Mais de uma vez. Ó, oh, o Venom. A merda sendo feita. Titanic. O petroleiro. É isso. Ah, Titanic. Igualzinho, cara. Incrível, né? Por isso que eu reconheci rápido. Entendi. Fogo num petroleiro. Isso tá ficando cada vez melhor. Pra trás! Vocês têm que sair daqui. O fogo está no sistema. Eles devem ter doído essa cachada na cara, hein? Homem-Areia, para! Você! Salvou eles. Homem-Areia, para! Não come, não coma eles. Eu só tava nessa pela grana. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ele acabou de afogar todos eles. Espera, Areia! A legenda falou Lego. Como é que é? A legenda tá escrito Lego. Lego? Me que é? Com dois G's. No Homem-Areia, pare, Lego. Provavelmente era Let Me Go, alguma coisa assim. Ah, nossa Deus. Você queria uma grande sacada. Ih, Homem de Vidro. Pelo que eu percebi, essa foi a um clássico. Possível. Tá vendo? Ele realmente foi um herói no final. Tem que ter certeza. Foi aqui que eu enterrei o senhor. Olha só, que coisa embaixo bonita. Ele ter sido herói, não ele. Ele tá tudo exatamente. A gente acredita então, que era ele mesmo, né, ali, tá bom. Talvez o Ed tenha voltado. Ou malandro. Tudo na minha cabeça. De qualquer jeito, sem o simbiote, o Venom se foi pra sempre. Agora meu maior problema vai ser explicar pra Lisa onde é que eu tava. É, porque ele não pode ter saído e terem já consertado o buraco, né? Eu sabia que se te deixasse bem paranoico. Cara, a legenda não se decide. Tem hora que ela fala venenoso, tem hora que ela fala Venom. Valeu, amigo. Olha só. Eu não tenho o simbionte mais, mas. E só queria ver onde é que tinha escondido. Não, peraí, o que ele deixou essa teia? Como é que é? Porque o Brock desceu parecendo uma teia. Ah. Na dublagem, o Peter insiste em falar simbiote. Na legenda também. Acho que eles não conhecem a palavra em português. Certo, terminamos o primeiro episódio. Vamos pro 6, né? Episódio 6, quase metade da segunda temporada. O que é uma pena, porque está cada vez mais próximo de terminar. Muito triste isso. Podemos começar o próximo, né? Então, fazer a contagem. 3, 2, 1, play. Meus dedos estão coçando. Então tem algum patife andando. Então pare de estalar os dedos. Pelo amor de Deus, né? Na dublagem, meus dedos estão coçando foram as primeiras palavras do episódio. É, eu tinha aviso dublado também. Olha lá como bandido é gente camarada, gente. Tudo gente fina. Ih, cara. Protetor Calma. Letal. Você, Homem-Aranha, de volta ao preto, né? Está aprovado. Back in black. A cara do bandido é ótima, né? Homem-Aranha é uma ameaça. Ah, novidade. O Jameson tava certo o tempo todo, hein? Gente, eu adoro essa musiquinha. Por que essa série foi cancelada, hein? Eu não lembro quem que ele culpa mesmo, a Marvel ou a Disney? A Disney, né? Não. Porque comprou e a Sony perdeu o direito de fazer, né? Então, maldita Disney. Você pode falar que é porque é bom. Descancelaram porque é bom. Ah, é, descancelaram porque é bom. A prova de que é bom que foi cancelado, a questão é essa. Homem-Aranha. Incrível, incrível. Vocês são muito maus. Não tanto quanto o Homem-Aranha. Está acontecendo de novo. Fique calmo, coronel. Respire fundo e devagar. Respirar fundo, mas é só. Mas lógico, usando o Diabo Verde. Isso é pra desentupir pia, cara. Na verdade é ele que tá ficando maior. O que você acha que vai fazer com o seu órgão interior? Um estrago desgraçado. Isso, as roupas estão encolhendo. Foi por isso que o laboratório conseguiu verba tão rápido. Só falta ele ficar verde agora. Só. Tá tudo bem. Verde? O ataque acabou. É, tá e crescendo, ficando verde. Pra aquela parede. Você está fazendo piada com isso? Cedo demais, né? Eu acho que isso vai ajudar. Por que não experimenta na minha sala com cuidado? Isso aí, não pode perder o humor nunca. O que está acontecendo com meu filho? Ele ficou exposto a uma forma de vida alienígena no casco do seu ônibus espacial. O coronel Jameson foi infectado pelo pela forma de vida? Na verdade, ele foi infectado por bactérias microscópicas que pegaram uma carona na forma Essa é uma referência muito antiga, hein? Muito. O estado dele, engraçado que a legenda tá colocando colonel, parece o Cebolinha falando. Ela não traduziu, né? Como Júpiter. Será que eles também não sabem que existe uma versão em português pra essa palavra? Ou eles acham que é o nome do cara? Qual que é seu nome? Meu nome é Colonel James. Falei que é uma referência antiga porque a gente fez o Trip View Classic disso, né? E já faz um tempo que a gente fez. Faz, oxe. Então é. O link vai estar no post? Pode estar. E eu acho que lá na história não tinha nome e o Magaren citou que no desenho eles usavam Coronel Júpiter, alguma coisa assim, né? Capitão Júpiter, sei lá. Você viver na gravidade normal da Terra. Bom, e a mulherada adora homem de uniforme. É muito bom manter o senso de humor. Qualquer mudança na personalidade poderá indicar que as bactérias estão alterando sua mente também. Colégio Midtown Manhattan Magnet. Oi, Xaxã. Você não foi na minha festa? Ah, e por que? E tenho certeza, isso vai acontecer. Spoiler. Desculpa. Então você spoiler, isso é baseado numa história antiga pra caramba. Eu a convidei como meu par. Você não sabe quem eu sou? Uhul, ponto pra Xaxã. O melhor zagueiro que os mutantes já tiveram. O motivo deles ganharem o campeonato. O herói que deu o passe da vitória a ponto de arriscar a vida. Eu sei quem você Flash é. Cheio de puxa-saco. Juntos. Eu nunca vi você fazer um passe, mas eu vi você desligar os dispositivos de incêndio. Duas vezes. Tá legal, pode ir. Tá se achando, não é? Eu posso sair com qualquer garota que eu quiser aqui. Pode ir, você tá chachando, né? Reputação, reputação, reputação. Oh, eu perdi minha reputação. Droga, pena que eu não pensei nessa antes. Dentro de mim, e o que restou foi brutalidade. no último episódio tinha falado que um professor lá novo chegou e ele era... dava aula de teatro, alguma coisa assim, né? Claro, garoto, entre, podemos rachar o táxi. Me desculpe, mas acho que esse é o som de quando se dá adeus à vida normal. Eu já passei por isso. Sei lá, você podia fechar a porta normalmente ou abrir uma janela. É, o James foi o melhor, né? Ele está infectado. Não é contagioso, olhe pra frente. Eu só tô dizendo que agora ele tem um grande poder, então ele também tem uma grande responsabilidade. Coitado do taxista. O quê? O quê? O Homem-Aranha voltou de preto a uma cena de crime. O quê? Quero todo mundo nisso. E com grandes poderes, hein? É a segunda vez que ele tenta falar a frase e não consegue. No episódio anterior aconteceu ele falando com a Homem-Areia. Finalmente consegui o que preciso para acabar com o cabeça de teia. Segure a página da frente, Rob, eu já te ligo. Você pode acabar com a cabeça de teia. Eu acho que não entendi. Espero que o Jameson pague por esses gastos ao taxista. Capitão Massa, o pior, ele vai querer rachar com o Peter. Homem forte, genérico demais. Coronel do céu, Coronel Júpiter, é isso. Eu tô no mudo aqui, é? Mas, papai, não. Você ah, tá. Só sem graça mesmo, fica tranquilo. Ah, eu detesto heróis mascarados. O que estão escondendo, afinal? Coronel do céu. O mundo já te como é que é? A legenda tava Coronel do céu. Do céu? É, por algum motivo. Peraí, mas e se ele for inocente? Pelo Coronel do céu, Coronel de Júpiter. Ah, tá ele. Na hora que ele tava considerando os nomes. Por favor, que seja camaleão, que seja camaleão, por favor, que seja. O Homem-Aranha querendo a solução mais fácil. Por favor, que seja o camaleão, que seja o camaleão. Não, de novo não. Eu sou o verdadeiro. Se for ver, não complica. É como olhar no espelho, amigo. Em um parque de diversões. Por que espalhaste açúcar naquela aranha engarrafada, cuja teia mortal vos capturou? Ih, rapaz. Tolo! Tolo! Chegará o dia de amaldiçoar este sapo venenoso curvado. Vilão! Vilão! Sorria, maldito vilão! Aquele que deve sorrir e sorrir e ser vilão! Vai, vilão! Uhul! É! Oh, essa é a atriz, hein? Caramba. Caramba, verdade. Amigo, foi longo demais. Ai, meu Deus, vai aparecer o Pablo lá, ou esqueci o nome do moleque? Hum? Das bombas, lembra? Nossa, era... Era o imigrante legal. Um mosquito, pronto. Era o imigrante legal. Parece um imigrante legal. Parece um molequinho fazendo duas joias assim com as mãos. É melhor eu pedir ajuda. Outra referência ao TPV Classic, o link não vai estar no post, os fãs verdadeiros vão saber. Nossa. Coronel Júpiter, em ação! Eu tô meio confuso, você quer me ferrar ou quer me esmagar? Você faz parecer tão complicado. Coronel Júpiter, em ação. Aqui ficou a caminho, mas tudo bem. Tudo o que queremos é destruir todos os aspectos de sua vida. Isso é Coronel tudo. Júpiter, plação! É só isso, tá vendo? É simples. Deixar isso pra depois, eu tenho alguns seres humanos pra salvar. Nada disso, amigo. Quando acabarmos, o mundo inteiro irá te odiar. Quase tanto quanto eu odeio. Oi, eu sou o Coronel Júpiter. Ih, rapaz. Eu vi o fogo e quero ajudar. O sou Coronel Júpiter, eu vim em fogo e quero ajudar. Ele destrói o resto do telhado. Obrigada, meu jovem. Prédio abaixo. A rua. Afinal, sem prédio, sem fogo. Né? Por aqui, fiquem abaixados. Mas você falou errado, eu sou o Coronel Júpiter e quero ajudar. Caramba, esse elevador, esse escorregador que o Homem-Aranha fez foi praticamente uma queda livre. Mas é tudo lento, você vai escorregando devagar. Que bom que pode ser útil. Teria quebrado ela no meio, mas tudo bem, né? Detalhes. Olha, não vai dar pra fazer isso agora, senhor. Papagaio. Vai se ferrar! Vai se ferrar! Tem alguém aqui? Vai se ferrar! O papagaio. Paraquedas de T. Fique orgulhoso, Mick Garen, no lugar. Você tá gostando dessa história de paraquedas de teia. Eu adoro quando ele faz esses acessórios. Sabe, eu acho que a gente devia fazer isso mais vezes. É, assim como outros grupos. O Sexteto Sinistro, por exemplo, conseguiu muita coisa. É. Cara, o Jameson vai achar tão bom ver os dois atuando lado a lado. Vai adorar. Ah, tá. E depois disso eu parei e troquei de roupa rapidinho. Qual é? Não fui eu. Eu te ajudo a explicar pra polícia. Ah, e responder algumas perguntas simples, tipo, qual é o meu nome? Não, obrigado. Vai dar certo. E não brigue comigo por isso. Desculpa, eu tenho que ir. Mas vamos trabalhar juntos de novo algum dia. Opa, regra 178 não falha nunca. Pete, você andou fumando? O quê? Não, mas... Eita, a língua tá crescendo, do Venom. Se bem que eu podia ter tirado a minha roupa de Homem-Aranha antes de ter vindo pra escola. Mais um pouco ele consegue lamber o tornozelo. O tornozelo, exatamente. O dele, tá? Muito importante. Alguma coisa, por favor. Eu vejo você na classe. Legal. Tá sentindo o cheiro de churrasco? Peter, você é muito burro, cara. É sério que ela aceitou só porque ele tá com outro? Ela é totalmente... Ué, já que tá sem chance com ele mesmo, ué. Que ela tem cérebro. Por que não? Exatamente. E você vai me falar como fazer ela sair comigo. Eu? Mas por que eu? Porque primeiro, de alguma forma, você tem Gwen e Liz gostarem de... A Chacha é totalmente imune ao Flash, ou Peter, porque ela tem cérebro. Ele é exatamente... Desse ano, acho que talvez você poderia começar se interessando por algumas coisas que ela gosta. Bumbum magro. Teatro, é? Não deve ser difícil. Duvides que as estrelas são fogo. Duvides que o sol se move. Da verdade para ser mentiroso. Mas jamais duvides que eu o amo. Que entusiasmo! Mas quanta paixão! Esse é o tipo de audição que eu gosto de ver. Obrigado, minha querida. A lista do elenco será colocada amanhã. Próximo? Eu já estou pronto para fazer esse teste. Vai ter que esperar a sua vez. Ninguém aqui sabe quem eu sou. A teia estranha de crimes continua. Assim que o Homem-Aranha destruiu a prefeitura... Se ele não foi o responsável, então por que fugiu? Cara, o ego dele é ótimo. Está cometendo um grande erro, cabeça de teia. É tão difícil imaginar, né? Na verdade, pra quem não conhece, é, né? Não. Ninguém lê quadrinho. posso ajudar. Eu preciso ter uma identidade secreta, senão os vilões atacam as pessoas queridas. As pessoas próximas. Eu vou te dizer. Ele salvou sozinho 1 bilhão de pessoas de um incêndio em 90 quarteirões da cidade. Se incentivá-lo, ele vai prender o cabeça de T em 5.1 segundos. Meu Deus. Ele salvou sozinho 1 bilhão de pessoas de um incêndio, segundo Jameson. E esta é a mais antiga. Veja. Pegou 90 quadras. O corpo é tudo diferente. A câmera aumenta 5 quilos. Esse inseto ainda está aterrorizando nossa cidade. Esta não é a primeira vez que o Clarence se equivoca quando alguém se veste de Homem-Aranha. Você quer mesmo constranger a si próprio e o jornal? De novo? John, estava certo o tempo todo sobre o Homem-Aranha, pai. Mas eu vou esmagá-lo. É que eu esqueci de comentar que na hora que o Capitão Stacy falou do corpo aí, tipo, fica prestando atenção no corpinho do Homem-Aranha, olha só. Novidade, né? Gente. Só falta alguém ver o filme, não é esse corpinho que eu desejo. Digo, conheço. O Octopus aparece na janela, né? Alguém falou do corpinho do Homem-Aranha? Foi o primeiro. Coronel Júpiter ficou loucaço. Amigo, o primeiro sinal que você tá maluco é quando você fala de si mesmo na terceira pessoa. Ah, é excelente ter a força de um gigante, mas é tirania usá-la como um gigante. O cara tá doidão, maluco. Oh, coronel, olha, eu sinto muito por ter te derrubado depois do incêndio. Está de brincadeira. Você não pode me enganar trocando de roupa. Esse tipo de animação que mostrou agora ali dela declamando e a câmera tipo girando. Sempre que tem esse tipo de coisa, eu fico pensando que deve ser difícil pra caramba pra animar, né? Na verdade, hoje em dia eles fazem isso com o computador. É, hoje em dia é mais fácil. Nessa época também já, até esse desenho não é tão antigo assim. Não. É, pra mim esse desenho é hoje em dia. É que sempre que é feito através de desenho, eu fico pensando que... Ah, senão, quando é desenho, desenho deve ser um trabalho do cão, cara. Mas com computador é muito mais fácil. As bactérias devem ter alterado a química do cérebro. Sabe quem que era mestre em fazer isso, como desenho? Os japoneses. Ah, sim. Isso é verdade. Pra quem não entendeu o que eu tô falando, é a câmera girando ao redor do personagem, né? Porque em um desenho não existe uma câmera girando, né? Pois é, fazer uma coisa em 3 dimensões é complicado. É, se fosse uma animação em 3D, aí você consegue girar a câmera ao redor dela, né? Mas num desenho, não. Que é basicamente o que o computador faz, na verdade, sabia, né? Uma animação 3D, só que é renderizada pra parecer desenho. É isso. O Dr. Connors disse que só a eletricidade teve um sucesso. Que é uma técnica fantástica, diga-se de passagem. Mas talvez o problema tenha sido eletricidade limitada. Eu tenho que atraí-lo pra uma. Acho que isso deu um pouco. Maior. Agora começa a fazer pi, matou o coronel. Coronel. Ih, coronel, desculpa. Pronto, chama o Electro. Vou acabar com a minha lanha aqui no planetário. Você não vai fugir pra sempre. Essa é a parte menos. Aqui na sala Van de Glaff. Tá, parei. O que, você matar escura? Então toma 2 milhões de volts. Ah, ele tá naquele negócio do Tesla lá, né? Eu acho que o engenheiro elétrico era pra ter percebido logo de cara, né? Mas. Mas vamos lembrar que o Dr. Connors é. Caramba, fugiu o nome. Não, mas eu não tô falando do Dr. Connors. Ah, tá. Na hora que deu pra ver o equipamento todo, deu pra perceber. Ah. Pra definir a verdadeira loucura, o que mais pode ser além de louco? Isso aqui é português? As bactérias saíram totalmente do organismo do seu filho. Ele vai conseguir eventualmente... Caramba, é a atuação em pessoa. Caraca, né? Muita habilidade. Eu perdi o poder... Eu preciso dele. Eu tenho que ter o poder de volta. Me devolva. Ou seja, bastava enfiar o dedo na tomada que resolvia o problema. Mas... Eu preciso do poder. Eu preciso do poder. Nós vamos deixá-los a sós. Não conheço ninguém chamado Max. Meu nome é Electro. Você vê que ele perdeu a força toda, que ele tá falando preciso e não preciso. Cara, eu fico chateado porque eu gosto do personagem do Coronel Jameson. É legal. Engraçado que o Electro tava no quarto do lado, podia ter usado ele realmente desde o início, né? Tá vendo? Olha só, Glória, conseguimos. Na cela do lado, né? Que bom, estão provando que o Connors é um incompetente, né? Já tem dois dele ali. E fica dando uma de João sem braço, hein? Não, pai. Eu também tenho uma namorada agora. Você falou que tem orgulho de mim, é isso? Amigo, não troque a Gwen pelo seu pai. Eu tenho que encontrar o Venom. Não é seguro pra Gwen, nem pra todas as pessoas que eu gosto. Ai, tô sentindo falta do coronel. Pete, eu entrei! Eu tô no elenco! Puxa vida, Liz. Mas que maravilha, hein? Oi, você conseguiu. Legal. Isso quer dizer que a gente vai se ver bastante. Isso é pouco provável, já que você não tá na lista. O quê? Ah, mas é lógico que o diretor foi incapaz de reconhecer o nosso carisma natural. Eu juro que vou enfiar o Parker no armário. Isso é tudo culpa do Homem-Aranha! Ele destruiu meu filho! Se eu puser as mãos no escalador de paredes, eu... Você quer o escalador de paredes? Não! Isso é um furo de reportagem! Peter Parker é o Homem-Aranha! Ei, rapaz! Um chamou, apareceu. Ih, rapaz! Revelou a identidade. Certo. Uhul, guerra civil. Não, peraí. É a guerra civil que tava rolando no Facebook recentemente? Biscoito versus bolacha, não? Eu tô em desvantagem aqui. Eu por que fazer guerra, cara? Todo mundo sabe que é bolacha. Bolacha, com certeza. Bolacha, bolacha. Em um estado de 27 é bolacha. Bom, enfim. Então, não vou entrar nessa discussão porque eu tô em desvantagem aqui. Bom, então, fechamos por aqui. Comentários, finais. Nota 11. Eu não sei porque que essa série foi cancelada. Ah, é porque é boa, né? Verdade. Pois é. Então, e mês que vem a gente continua, né? A gente vai ver mais dois episódios. O que será que vai acontecer com essa revelação da identidade? Não perca. Então é isso aí. Valeu, obrigado e até mais. Abraços. Falou.